nessa onda de pegar, sem se apegar, foi que eu vacilei, não imaginei. De repente, logo eu que nunca fui de namorar, acostumado com minha vida de solteiro, e o coração acostumado a enganar, tá sem jeito. O feitiço virou contra o feiticeiro. Fui brincar com fogo e me queimei. Me apaixonei. Fui brincar com fogo e me queimei. Me apaixonei. E agora, viver sem você tá foda. Que nunca fui de namorar, acostumado com minha vida de solteiro, e o coração acostumado a enganar, tá sem jeito. O feitiço virou contra o feiticeiro. Fui brincar com fogo e me queimei. Me apaixonei.